Bem, irmãos, chegamos ao capítulo 4 de Mateus. Quem está aqui pela primeira vez, talvez não esteja tão por dentro. É que, desde algumas semanas atrás, nós começamos a estudar, a pregar, em cima do Evangelho de Mateus, aquele primeiro livro do Novo Testamento. É o livro que fala da história do nascimento. Ajuda a Patrícia aqui, ó, a Bíblia caiu. O nascimento de Jesus. Então nós começamos no capítulo 1 e agora estamos no capítulo 4. Nós falamos aqui sobre Jesus, o nascimento de Jesus, a família de Jesus, a perseguição de Herodes para com Jesus. Nós falamos de batismo que João Batista veio trazer. Semana passada nós falamos do batismo de Jesus. E hoje nós chegamos à tentação de Jesus. Só que para que a gente entenda bem o capítulo 4, a mensagem de hoje, as duas primeiras palavras do primeiro versículo do texto lido são muito importantes. As duas primeiras palavrinhas é a letra A e depois seguir. A seguir. É importante que a gente preste atenção nisso. Porque esse capítulo 4 está nos dizendo, apenas nessas primeiras palavras, que o que se passa aqui é ligeiramente e logo após o batismo de Jesus. O que nós vamos falar hoje depende da lembrança que nós temos da cena do batismo de Cristo. Basicamente é o seguinte: João Batista está batizando. Jesus vai a João Batista e diz: me batize. E ele diz: eu não posso batizar o rei dos céus. Mas Jesus diz: você tem que me batizar, porque eu tenho que cumprir toda a justiça. Então João Batista batiza Jesus. No momento do batismo de Jesus, ele está nas águas, o Espírito Santo desce em forma de pomba e paira sobre a cabeça de Jesus, e os céus se abrem, e vem uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, ele é o meu filho. Então, essa é a cena do batismo. Depois que Jesus sai das águas, o mesmo Espírito que ungiu Jesus, o mesmo Espírito que desceu em forma de pomba, o mesmo Espírito que abençoou, que testificou que Jesus era o Filho de Deus, este mesmo Espírito leva Jesus para perto de Satanás. O mesmo Espírito que abençoa, que lhe limpou, na verdade limpou os nossos pecados nele, o mesmo Espírito leva Jesus imediatamente para degladiar, para uma luta, para um combate com Satanás. Nada mais, nada menos do que o diabo. E como o Hugo estava dizendo ontem de Minotauro, aquele rapaz que luta livre, Minotauro sempre ganha no final, não é isso? Nós sabemos que Jesus sempre ganha no final. E no processo, e no início. Mas como foi essa batalha e essa luta? E por que, logo depois do batismo, o mesmo Espírito, o mesmo Deus, coloca Jesus em apuros? Jesus estava começando o seu ministério. E Jesus, ele precisava ser tentado. Antes disso, ele precisou se desligar do mundo durante 40 dias. Se desliga, vai para o deserto, sem comer, sem beber, para que quando ele reaparecesse, surgisse como um, entre aspas, um novo homem, um homem celestial. Assim como João Batista passou um tempo no deserto se preparando e depois volta um novo homem, estranho, comendo gafanhoto, mel, roupa de camelo, mas um novo homem, Jesus se sai, passa 40 dias só, jejum e oração, e volta. Para voltar, para falar a verdade, antes de voltar tem essa luta, para voltar como novo homem, um homem preparado. Vocês sabem que Jesus era Deus, mas era homem. E ele precisava de revigorar as suas forças. Ele sabia o que lhe esperava lá na frente, uma cruz maldita, traição. Ele precisava de um preparo. Por isso Jesus sai para jejuar. E aí, a seguir, depois do batismo, o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado pelo diabo. É interessante, porque o diabo, esse nome diabo, diabolos, no grego, na nossa palavra diabo, na nossa língua, ela significa aquele que engana, aquele que calunia, aquele que conta mentiras, aquele que vem com propostas indecentes. Ele já tem no nome a sua função e identidade. Diabo, diabolos. E aí, o versículo 2 diz que Jesus se depara com o diabo, depois de estar 40 dias e 40 noites jejuando. Jesus estava extremamente debilitado, e Satanás também sabia que era a melhor hora de se pegar Jesus. Satanás sabia que ali o homem, a natureza humana, estava no limite de sucumbir. Jesus estava no seu limite da humanidade. E Satanás recebe esse presente do Espírito. Tem aquele a quem ele odeia, a quem ele quer vencer, à sua frente, extremamente debilitado. E Satanás arma 3 tiros para cima de Jesus. E ele espera ser certeiro. E a primeira das propostas de Satanás para aproveitar a fragilidade da humanidade de Cristo, ela não é o fato da proposta em si de transformar pedras em pães. A sutileza de Satanás reside muito antes. A sutileza de Satanás já reside quando ele diz: se és filho de Deus, olha, antes de dizer, transforma essas pedras em pães. O que é que Satanás faz? Eu disse a vocês, Jesus veio de onde agora? Ele veio de onde? Qual o episódio anterior? O batismo. O que foi que a voz dos céus disse para Jesus no batismo? Tu és o meu filho. Satanás escuta e diz: vem cá, será que tu és filho mesmo? Está entendendo a ligação? Se és aquilo que o Pai disse que você é, vamos ver se você é mesmo. Semeia dúvida. Você lembra de Adão e Eva? Lembra? Pode comer de tudo, menos o pé de mangaba, menos aquela jaca ali, não coma. Aí Satanás chega: é isso que ele disse? Dúvida, sutileza. E frágil, debilitado, Jesus percebe e permite que ele continue, e ele propõe: o Senhor é filho? Como aquela voz disse, faça o seguinte. E a Bíblia diz o seguinte: após, logicamente, qual pai que, se um filho pedir pão, lhe dará pedra? Olha a ligação de novo, que coincidência. Jesus já dizendo: meu filho, ó, peça a Deus pão. Nenhum pai é doido de dar pedra para um pai, para um filho. Nenhum pai é louco de um filho pedir peixe e dar uma serpente, Jesus diz mais tarde. Talvez lembrando dessa experiência. E qual era a outra sutileza de Satanás? Jesus era Deus? Era. Jesus poderia transformar pedras em pães? Poderia. Muito bem. Basta uma só palavra e transformava. Só que, em fazendo aquilo que Satanás propôs, Jesus estaria dizendo: Deus não é capaz de me suprir. Meu pai não é capaz de me suprir. Como Deus não é capaz de suprir, eu mesmo vou dar um jeitinho. Tipo brasileiro. Não dá por aqui, eu vou dar um jeitinho. Se Jesus obedecesse à proposta de Satanás, que parece ser boa, está com fome, ele diria: Deus não é capaz de sustentar um servo seu. E mais uma vez, quando você estivesse nas últimas, meu irmão, olha bem para mim. Quando você estivesse no limite, no fundo do poço, no fundo da caverna, jamais Deus poderia chegar e dizer: aguenta mais um pouco que eu vou suprir. Você se levantaria e diria: supri nada? Jesus, estando onde esteve, com fome do jeito que estava, tentado por Satanás, o Senhor não deu jeito, vai dar jeito em mim. Ele que é teu filho legítimo, nascido do Senhor, darás um jeito na minha vida. Mas não, Jesus retoma a palavra e rebate Satanás. E ele diz: Satanás, não se vive só de coisas, de pão, de transformações, de milagres. Não se corre atrás de exuberância, de fogos, de profeta, de gritos, de cambalhota, de língua, daquele florê todo. Não se vive disso. Não se vive de grandes milagres. Eu vivo do simples. Eu vivo de obedecer ao meu Pai. É só isso que me convém, que me requer ser feito. Eu vivo pura e simplesmente de obedecer ao meu Deus. E a palavra em Deuteronômio já dizia que o homem não vive só do que se vê, do que se come, do que se toca, do que se por aqui entra. O homem vive daquilo que entra por aqui, da palavra de Deus. Isso é alimento. Jesus então rebate a proposta enganadora de Satanás. Não se deixando abalar no que se refere à sua identidade, Jesus sabia que era filho de Deus, nada, nem ninguém, nem o próprio Satanás tiraria essa convicção da sua consciência: eu sou filho e acabou. Eu posso estar nas últimas, a farinha pode estar faltando a passagem, pode estar faltando o emprego, pode estar faltando o namorado, o noivo, o casado, o casamento, o que quer que seja que possa estar faltando, nada disso vai abalar a minha identidade, aquilo que eu sou diante de Deus e aquilo que Deus diz que eu sou diante dele, nada disso vai abalar. Eu sei que eu sou amado independente das circunstâncias. Eu posso sofrer, posso ter dinheiro, posso não ter, posso ter cobertor, posso não ter. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Essa é a consciência de Jesus. Para se viver, precisa-se de muito pouco. E Jesus sabe. E tudo desse pouco é a palavra de Deus. Jesus rebate: não mexa na minha identidade, eu sei quem eu sou, eu sei da minha imagem diante de Deus. Segundo lugar, eu confio em Deus até as últimas consequências. Eu não sou aquele que só quer Deus nos bons momentos da vida. Eu confio em Deus até as últimas consequências. Quando tudo está obscuro, quando eu não vejo saída, quando tudo são nuvens, quando tudo está preto, quando não há escada para subir, quando não há mais nenhum lugar para sair, quando de nenhum buraco ao redor vem luz, quando eu vejo que não vejo mais nada, ainda assim, o melhor a se fazer não é correr atrás de profeta, de profetada, de milagre, de campanha, do que quer que seja. O melhor a fazer é entrar no teu quarto, fechar a porta, ficar em secreto e orar ao teu pai que está lá. Essa é a coisa principal, primeira, que deve ser feita, deve ser crida e deve ser posta em prática por todos nós. Satanás vai dizer para você, do mesmo jeito aqui: você não é filho de Deus? Porque está 4 anos sem trabalhar? Que Deus é esse? Você não é filho de Deus? Você quer casar aí? Dificuldade danada. E cadê que Deus não ajuda, rapaz? Estou a fim de casar. tô subindo pelas paredes, igual a lagartixa aí, meu irmão. Tô afim de dar uma festinha legal. E papai, não aparece nada, é dificuldade. Cadê Deus? Ele não me ajuda, só ajuda o vizinho. São nesses momentos que sua fé é posta na prova. Não deixe Satanás dizer que você é aquilo que você não é. Quem diz o que você é, é Deus. E ele disse para Jesus: você é meu filho amado, querido, vai em frente. Satanás, é mesmo? Jesus, eu vou me apegar em Deus. Se apegue em Deus. Confie em Deus até as últimas consequências. Também não seja tentado a pedir que Deus transforme pedras em pães. Não. Obedeça. Busque a Deus. De todo o coração. Simplesmente busque a Deus. E é sempre assim, gente. Jesus estava no bem bom, no batismo, na presença do Pai, na presença do Espírito, na presença dele mesmo, que é o Filho. E logo depois vem uma dificuldade dessa. Não é assim que acontece com os novos convertidos? As pessoas aceitam a Cristo, e aqui ninguém é enganado, achando que vai ser vida da boa e da melhor, prosperidade. Não é esse negócio. Jesus foi pobre. E a pessoa se converte, aquela alegria, aquele amor por Cristo, pela obra. Um dia desse eu estava conversando com o rapaz. Eu disse: olha, o que ele estava dizendo? Estava sentindo uma coisa muito boa, que estava tendo uns momentos muito legais e interessantes com Deus. Aí eu disse assim para ele: eu tenho duas notícias para dar, duas. Ele diga, diga. Aí ele disse: diga. Eu disse: tá bom. Segunda, você, às vezes, não vai mais sentir isso aí. Não vai. Você vai se sentir escanteado. Você vai se sentir, às vezes, desamparado por Deus. Como Jesus na cruz. Vai se sentir assim. Preste atenção. Quero que ninguém esteja enganado aqui. Vai ter momentos que você vai dizer: rapaz, será que vale a pena? Vai ter. Primeira, independente das circunstâncias, dos momentos, Jesus já lhe aceitou. Já lhe ama. Já lhe justificou. Já lhe adotou. Já lhe amou. Já despejou sua misericórdia. Com amor eterno o amei, com benignidade te atraí, Jeremias diz. Sua fé se baseia no que você sente, é uma fé da epiderme, é por aí? Ou é uma fé na palavra de Deus? O que é que Jesus disse? Satanás, eu vou para a Bíblia, meu velho. Aqui, ó, Deuteronômio diz que eu devo confiar nele, acabou-se. Confia em Deus, gente. Confia em Jesus. Segunda tentação. Segunda proposta de Satanás. Só tenho mais 12 folhas para falar aqui. Rapidinho. O texto continua. Deixa eu ver que eu me perdi aqui. Mateus. Aquele tempinho, ô Jesus, é aquele tempinho para pensar. Tá. Comercial passando, você vai tomar água, vai no banheiro, dá uma zapiada no controle. Daqui a pouco volta, você escuta a televisão do vizinho, está sempre alta, voltou, plim plim. Aí você volta para o canal. Mateus capítulo 4. Aí diz assim, versículo 5. Primeiro foi uma tentação na identidade e na confiança de Jesus. Depois ele diz: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, muito alto. E aí disse, olha, outra coisa, gente. Satanás recebeu uma resposta de Jesus, e essa resposta dizia o seguinte: Satanás, eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pela palavra, eu vivo pela fé em Deus. Então Satanás pega isso, você vive pela palavra, tá bom, deixa eu usar a palavra para você. Aí olha o que ele faz, olha para aí, versículo 6, Satanás diz, de novo: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Satanás agora vai usar a Bíblia. Imagina lá, Satanás com a Bíblia na mão, um paletó bem bonitão. E deixa eu fazer um estudo bíblico com você aqui, Jesus. A Bíblia diz que se você se jogar daqui, olha o que a Bíblia diz no versículo 6. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles se susterão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Satanás diz, rapaz, já que você confia na palavra, a palavra diz que se você se jogar aqui, os anjos vão vir, vão lhe pegar, vão lhe carregar, vai ser a coisa mais linda do mundo. Anjos carregando você pelos céus de Jerusalém, e todo mundo vendo que de fato a palavra de Deus é verdade. Se atira daqui, Jesus, de cima. A proposta de Satanás. E aí o que é que eu aprendo? Satanás, para cada um de nós, prestem bem atenção, ele deve ter uma gaveta, e está lá, uma pasta bem bonitinha, preta e vermelha, com o nome assim, Daniel. E Satanás tem guardado tudo nessa gaveta em relação à minha vida, com relação à minha vida. Ele sabe quando é que eu peco, quando eu pequei, minhas fragilidades, onde eu sou propenso a cair, sabe de tudo. Ele tem diabos para fazer relatório diário. E ele vai guardando aquilo. E, como Jesus, ele percebeu que Jesus era mais dado às palavras de Deus do que às coisas físicas. Então ele pega essa experiência que ele já guardou de Jesus e ele sabe, olha, esse camarada aí, ele usa a Bíblia para se sair. Então eu vou usar também para o atacar. É assim que Satanás faz com a gente. Ah, aquele rapaz ali, ele fumou 10 anos, 15 anos. Eu tenho aqui no relatório dele. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou levá-lo para uma festa e colocar 10 amigos à sua volta fumando. Ah, esse aqui é propenso a cair na bebedeira e não ser equilibrado nessa questão. O que é que ele faz? Propõe uma festa de casamento de um sobrinho que não é cristão, onde serviciar todo tipo de champanhe, uísque, cerveja e o que quer que seja para rimar. E aí ele, porque lá está, pensa que não tem nada em beber um pouquinho, e de um pouquinho se torna num pouco se transforma num porcão, e do porcão de repente ele está bebendo e da festa saiu, já foi pro porcão, e no porcão tem carne, a beça, tem tudo, ninguém vê, ninguém viu, bebeu, caiu, levanta de novo, e aí ele vai. Satanás entende e sabe qual é a fraqueza, já tem guardado seu formulário e vai atacar justamente na fraqueza que reside em você. Então ele disse, se o homem é com a Bíblia, eu vou com a Bíblia. Jesus, atira-te daí, a Bíblia diz que os anjos vão te pegar, os anjos vão te tomar, você vai voar feito super-homem. E Satanás, e Jesus diz... A mesma Bíblia, Satanás, que você está usando fora do contexto, diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Só um colchete aqui para a gente abrir. Ah, sabe aquelas caixinhas de promessas que algumas pessoas têm em casa? Traz uma águazinha, alguém aí, um diácono, presbítero aí, por favor. Aquela caixinha de promessa que tem assim em casa, que você vai lá, acorda de manhã... Ai, tirar minha sorte do dia. Aí você pega lá e puxa uma. Aí vem lá, por exemplo. O que quer que seja. Por exemplo, tem uma história de uma pessoa que pegou, se eu não me engano, João 4, 1 João 4, 18, 4, 8, alguma coisa assim. Que é um texto que diz assim. O amor lança fora todo medo. Texto bonito para você paquerar uma menina de igreja. Ele chegou, queria paquerar uma menina da igreja, procurou um texto bíblico, esse é perfeito. O amor lança fora o medo. Então não tenha medo de namorar comigo, eu sou um jovem cristão, sou um jovem legal. O amor lança fora todo medo. E ele se preparou, passou um gel, botou uma roupinha legal, de Silene Modas, e bota uma camisa legal e vai para lá para o encontro. com a jovem. Programação de jovens na igreja, ele chega, esqueceu o papel que dizia onde era o texto. E ele, meu Deus, qual o papel que eu tenho que dizer? E ele lembra que alguma coisa, 4:8, 4:18. Ah, é João! Aí ele pega João 4:8, ou 4 por aí. O amor lança fora todo medo. Só que quando ele dá o texto, ao invés de ser 1 João, ele dá o Evangelho de João. Quando a menina recebe o texto, ele diz: eu tenho uma mensagem linda dos céus, dos deuses para você. Eu estive durante toda essa manhã orando, buscando a Deus, e ele me revelou que esta palavra é direta para você. Ai, a menina se amantegou toda, hein, Luiz? Deus mandou, é agora. Aí ela pega lá e abre João 4:8, que diz: porque 4 maridos já tivesse, e esse que tu tem agora não é teu. Aquele texto lá de Jesus com a mulher adúltera. Meu Deus. Ela pega o papel, joga e vai-se embora. Crente fajuto. O que é isso? Texto fora de contexto. Satanás é expert em usar textos fora de contexto para nos enganar. E aquelas caixinhas de promessas são danada para enganar a gente. Porque ela vem lá, aquele texto partido, é o versículo, ele parte em 3, em 4, pega um pedacinho de nada. E você lê, sei lá, o Senhor te julgará. Ai, não quero isso aqui, tá? Não sei o que. Texto altamente fora do contexto, e o que serve, serve, o que não serve, ele bota atrás, pega o da frente, serviu, não serviu, bota atrás. E pega o que servia, ele sai como se fosse o horóscopo cristão. E ele sai, opa, eu sou de gêmeos, então para aqui. Satanás faz isso. Aquilo é um perigo, gente. Não estou dizendo que é a palavra de Deus, só que fora do contexto pode dar problemas. Satanás faz justamente isso. Sabe também aquela forma de ler a Bíblia, que a gente pega assim a Bíblia? Hoje é meu dia de fazer hora silenciosa. Ai, eu faço de 15 em 15 dias, é hoje. Eu pego aqui... vamos lá, Senhor, é a tua vez. E ele pega a Bíblia de estudo e ele pega e abre assim, Francisco. Ai, seja o que Deus quiser. Prá, abriu. Não posso olhar. Aí ele fica. Vou botar o dedo. Onde eu botar o dedo é a palavra de Deus pro meu coração. Aí ele, eu vou fazer esse teste agora, vamos fazer? Vou fazer aqui. Abri aqui e vou botar o dedo, hein? Ah, Senhor, fala comigo. Tuque. Deixa eu ver se eu recebo. Diz, Salmo 95:4, nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Olha, se eu for pegar esse texto fora de contexto, os montes são meus. Nas suas mãos, nas minhas mãos, estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Aí eu saio todo pomposo, achando que isso é meu, é um texto fora de contexto, é o que Satanás utiliza para enganar, como seu nome diz, e é o que Jesus percebe. Ele diz: meu irmão, Satanás, vá fazer um cursinho de hermenêutica, de como interpretar a Bíblia, por favor. Vá fazer um cursinho de interpretação bíblica, por favor, Satanás. A mesma Bíblia diz, e agora sim, dizendo o que tem que ser dito, diz... que não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Nós não devemos pegar as palavras de Deus, entortá-las e utilizá-las contra o próprio Deus. Tomemos cuidado com isso. Satanás, mais uma vez, perde. E a terceira tentação que é proposta a Jesus, lembrem-se, extremamente debilitado, cansado, a terceira é o seguinte, versículo 8, Satanás não conseguiu tocar na identidade de Jesus, se és filho, ele sabia que era filho, não conseguiu abalar a confiança de Jesus na providência de Deus. Ele disse que vai viver pelo que a palavra diz. Não conseguiu utilizar, colocar o próprio Deus contra o próprio Jesus e vice-versa. E agora ele tenta para uma, ele tenta uma tentação que tem a ver com poder, tem a ver com status, tem a ver com autoridade, com domínio. Satanás, olha o que ele faz também. Como se não soubesse que tudo que existe na terra é de Jesus. O que é que diz o Salmo 25? Toda a terra, tudo que nela há, é de Deus. Como se não soubesse disso, mas certamente sabendo, mas querendo dar um jeitinho, ele diz assim para Jesus: Jesus, vem cá, vamos para o monte. Subiu no monte e disse: olhe para todos esses reinos, Jesus. Olha que coisa linda. Olhe para esse mundo. E aí, além de olhar para os reinos, olhe para os mundos, olhe, Jesus, para a glória desses mundos e poderes. Olha para toda essa majestade de Jerusalém. E aí, depois de olhar, tentando também pegar Jesus pela concupiscência dos olhos, a Bíblia diz que nós, seres humanos, caímos também pelo que vemos. Lembra mais uma vez de Adão? Olhou o fruto e viu o que era bom para se comer. E aí o que é que Satanás faz? Leva Jesus para o monte e Jesus viu o que era bom, o reino do mundo todo. E o que ele faz? Qual a proposta? Jesus, eu vou te dar tudo isso se você se prostrar aqui. Imagina Satanás: Jesus, se dobra aqui na minha frente e me adora um tiquinho só. Só. Se prostra diante de mim, Jesus. E aí eu te dou o reino desse mundo. Eu daria uma risada. E Jesus disse: eu não valorizo poder, majestade, reino. Minha vida não é dirigida pelo que os outros veem nela. A minha vida não tem como centro a majestade do poderio que se pode obter neste mundo. A minha vida é dirigida para agradar a Deus. É o que Jesus diz. Jesus diz assim: retira-te, sai daqui, Satanás. Porque está escrito: só a Deus a gente deve adorar. Então, percebam, o diabo parece não estar falando de adoração, mas ele fala em a majestade do reino, desejar as coisas do mundo e viver por elas, isso já é adoração, e fala numa atitude de Jesus diante de Satanás, e isso também é adoração. E Jesus rebate, dizendo: eu não vou adorar o que quer que seja. Eu não tenho centro da minha vida as coisas. Eu não vivo correndo atrás de dinheiro, de majestade, de poder, de reinos, até porque tudo isso é meu. Eu vivo correndo atrás, desesperado, como um louco, de agradar ao meu Pai que está nos céus. E só a Ele eu me dobro, só a Ele eu cultuo, só a Ele eu dou glória, só a Ele eu rendo minha vida, só a Ele eu me prostro, só a Jesus, só ao próprio Deus. E aí o texto diz, no versículo 11, o que é que acontece com toda a tentação que sobrevém sobre nós. Ficou aí. Com todo momento de dificuldade, percebe, Jesus começa no batismo, no momento de auge, de consagração a Deus. Depois ele desce a ladeira sendo tentado por Satanás, mas quando acaba vem a recompensa da sua fidelidade. A Bíblia diz que os mesmos anjos que Satanás propôs que pegaria e abraçaria Jesus se de cima do pináculo do templo ele se jogasse, estes mesmos anjos vieram depois da tentação e serviram a Jesus. E Jesus, eu imagino, na sua humanidade, nós deveria estar pensando: valeu a pena. Confiei em Deus, não comi do pão que o mundo oferece, e Deus me deu agora o pão que vem direto da mão de anjos. Não sucumbi, não achei que eu não era aquilo que Deus acabou dizer que eu sou, não deixei de ter essa consciência em mim, e agora é confirmada, é confirmado o amor de Deus por mim, pelo fato de terem os anjos saído de seu estado de cânticos e glória a Deus, e Deus ter abdicado de um pouco do reconhecimento da sua glória, e ter vindo compartilhar dos seus anjos, dos seus ministros, e fazê-los passar no mercado e comprar alguma coisa, e trazer para mim, e agora eu posso, eu reconheço, de fato eu sou filho de Deus, aquilo que ele disse no batismo, que me amava, ele me ama mesmo, eu fui lá no fim do poço, e ele foi me servir. Que coisa boa! Imagino que ele também já tinha pensado nisso. E a última proposta dele, logicamente, de Satanás, que era de ter Jesus como uma pessoa que corresse atrás de coisas, de mundos, de glórias, de poder, de dinheiro, tudo isso é revertido em mãos santas que vem como que servindo, e todo aquele que serve, aquele que é servido, se reconhece que aquele que é servido é maior do que você. E se os anjos vieram servir a Jesus, estava querendo dizer, nós estamos aqui para lhe servir, para lhe ministrar, você é maior do que nós, você é importante, você é o próprio Deus, e o próprio Deus mandou enviar para você, o próprio Deus, comida, alimento e lhe servir. E Jesus acaba no capítulo, o versículo 11, voltando ao seu estado de amado, de querido, de servido diante de Deus. Agora Jesus está pronto na sua humanidade para voltar para a Galileia e começar o seu ministério. Acontece que, para ganhar uma maratona, você tem que treinar. Para você passar ali alguns segundos numa prova de 100 metros, você tem que passar 100 meses treinando. Para você tirar uma boa nota numa prova que dura uma hora, você tem que estudar uma semana. Para você ficar bonitão, você tem que ficar no espelho um tempão. Para você comer o que geralmente demora 20 minutos, 25, você prepara na cozinha durante 2 horas, aquele feijão duro que não quer cozinhar. Para tudo que é bom, há um preparo sacrificial antes. Se nós queremos vencer uma batalha, nós temos que nos preparar. Se nós queremos ser alguém na vida, nós temos que nos sacrificar. Jesus estava prestes a começar de fato seu ministério na Galileia, mas antes disso ele precisava ser treinado, ele precisava ser fortalecido, ele precisava ser tentado, tanto é que o próprio Deus o levou para onde ele estava. Então, meus irmãos, se de repente você estiver nesse estágio de tentação, de provação, de dificuldade, de não aguenta mais, de não vê mais a luz no fim do túnel, se não dá mais, se tornou seu mantra, e você não para de dizer, isso não dá, não consigo, não vejo saída, é porque você está num estágio que vai te levar para um outro estágio, que é o estágio em que tudo se concretizará e que Deus lhe servirá. Se você esteve no batismo, tudo estava uma bênção, mas agora está faltando pão, segura, confia em Deus. Saiba quem você é diante de Deus, amado. Ele não vai lhe desamparar. Segura aí as coisas e chegar mais lá na frente, você vai ver que valeu a pena. Está difícil juntar o dinheiro para casar, para comprar casa. De repente você vai para casa, não é aquela casa que você queria, que seria depois que casasse. E você vai morar, queria uma geladeira de 2 metros de altura, vai um frigobar. Você queria uma cama com uma densidade 45 e vai no colchão de solteiro, os dois dormindo. Mas é porque tem que passar. Mas lá na frente, com trabalho, com suor, Deus vai abençoar. Aí vem cama de casal, aí vem sofá, aí vem televisão, aí vem computador, aí vem patati, patatá. Mas depois do casamento você vai ver que para viver se precisa de muito pouco. Muito pouco para se viver. Estou falando em casamento, tem muitos jovens que vão casar aqui na nossa igreja. E de repente o dinheiro ainda não dá, e os planos parece que às vezes ficam mais difíceis, e de repente uma tentação de gastar algo ali, ou de repente uma tentação de gastar algo acolá, e porque você não se vê uma pessoa amada diante de Deus, querida e aceita, e você às vezes pega do dinheirinho suado e gasta naquilo que parece lhe dar um status maior, mas que não aumenta nada diante de Deus, só faz tornar mais... é amplo o buraco da poupança que você queria, do dinheiro, do casamento. Então deixa lá, segura, para de sair, ao invés de comer no shopping, come na irmã do cachorro quente. Porque o momento é de provação, é de tentação. Lá na frente, no casamento, na lua de mel, aí você vai ver os anjos lhe servindo. Vale a pena. Casamento, o camarada é cristão, a esposa não, ou vice-versa, e ele se converteu, foi uma maravilha, batismo, ó, Jesus, vem a voz do céu dizendo, esse é meu filho, e a igreja lhe abraçou, e tudo mais, chegou em casa, o camarada estava lá com aquela cara emburrada, e aí é dificuldade, o camarada quase que não quer que você vá para a igreja, você chega, o cara está lá, suado, sujo, aquele calção da Copa de 70, assistindo Faustão, quer fazer nada, roendo unha, cuspindo para cima e para baixo, você já varreu, e é provação, e o camarada não se converte, e o camarada não quer nada com a vida, vai tomar banho, deixa as coisas lá, aí vai usar o banheiro, não levanta tudo, aí fica aquele negócio lá, aí você lavou o banheiro, fica aquele negócio, aí você arruma o quarto, acorda, deixa tudo bonzinho, o cara levanta, deixa tudo lá, do jeito que estava. É provação, e o camarada não quer vir para a igreja, não quer ouvir a palavra de Deus. Aguenta, que é provação. Depois da provação, os anjos vão lhe servir. Na igreja, muitas pessoas chegam na igreja, é uma maravilha, que coisa interessante. As pessoas são muito legais e se converte, e aceita Cristo, e começa a servir, começa a trabalhar, começa a frequentar a igreja, domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de noite, quarta-feira, terça no gás, sábado programação, quando não tem ele vem ficar só na igreja, ele quer, ele acha lindo, e de repente aquele amor vai se indo, vai se acabando, e vai acabando, e vai acabando, e vai acabando, e ele acha que isso é a coisa mais anormal do mundo. Ele acha que esfriou, que Deus não ama mais ele, que a igreja desamparou, que ninguém cuida de mim, que ninguém me visita, ninguém liga pra mim, e ninguém manda um e-mail, ninguém manda um script, ninguém manda um Twitter, ninguém manda o que quer que seja pra mim. Segura! Mais tarde, os anjos vão lhe servir. Tudo e pra tudo é assim. Veja a trajetória de Jesus na busca por conquistar a sua alma, como é que foi? Começou a maravilha. Começou lá na barriguinha de Maria. Espírito Santo tinha concebido. Maravilha, dentro da barriga de Maria, vê João Batista dentro da outra barriga, já começam a se comunicar, e a coisa aí nasce, e quando nasce, começa. Não tem onde nascer, aí já começou. E Herodes quer matar o menino, foge para aqui, vai para o Egito, volta, Jerusalém, Galiléia. Aí vai para batismo, aí um fôlegozinho no batismo, depois de 30 anos de vida, aí vai para o batismo, mas depois começa de novo, e o processo de tentação, e vem sacerdotes, e vem saduceus, e vem debates, e vem fariseus, e vem a própria família que desampara, vem amigos, vem tudo, Jesus na tentação, e vem o ápice do aprofundamento da experiência humana, que é a cruz. E ali Jesus também, como você e eu, disse: Jesus me desamparou, Deus me desamparou. Está vendo que é normal? Jesus na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Mas o que acontece no terceiro dia? Os anjos vêm e servem. Leva para lá essa pedra. E levanta Jesus dos mortos. O processo é sempre esse. Seja qual for a dificuldade que estejamos passando, em primeiro lugar, saiba quem você é. Alguém, meu irmão, fala baixinho aí. É isso aí. Saiba quem você é. Presta aqui atenção. Ô, Luiz, deixa eu acabar pra lá, Luiz. Que é isso aí, meu irmão. A lapa de homem que levanta assim, parece que... volta aqui, vem aqui, rapidinho. Eu vou terminar. Primeiro lugar, saiba quem você é. Sou filho de Deus, sou amado, sou aceito. Nada me desampara, Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Eu sou aceito por Deus, independente do que esteja acontecendo. Deus me ama. Segundo lugar, não se venda e não viva atrás de poder, de majestade, de status, do que quer que seja. Viva para cumprir, para obedecer a palavra de Deus. Sempre vale a pena ficar com a palavra de Deus. E em terceiro lugar, sapato está apertado, aguenta mais um pouco. Mais tarde Deus vai mandar anjos para lhe servir. Ele sempre manda, sempre manda. Povo de Deus, 40 anos no deserto. Depois disso, Deus manda seus anjos, alguns entram na terra. Apóstolo Paulo, quando se converte, vai passar um tempão no deserto da Arábia. Quando volta, é a mente mais brilhante do Novo Testamento. Os anjos o serviram. Você, sua história, pode ser a mesma. Confie em Jesus. Entregue sua vida a Cristo. Que esse processo que você acha que é de decadência vai se reverter. Viva sem Cristo. Viva sem vida. Pare de viver. Morra. Vai morrer. Mas se você quiser viver por Cristo, tentação que vier, se segure nas palavras de Deus. Paulo diz: não sobreveio provação que não seja humana. E diz que junto com a provação, Deus manda o escape. O Espírito Santo, junto com a provação, lhe manda a saída. É sempre assim. Que Deus nos abençoe.